eu abro os olhos para não dormir. Espero tempo pra poder passar. Enquanto assisto o mundo na TV, jogo no celular. A tarde só demora a cair, porque você ainda não está. Eu me levanto pra fazer xixi, querendo te encontrar. Eu vou correndo só pra te abraçar. Todo caminho que tiver de passar, vejo teu rosto, um desejo já profana, ronda minha cama. Juliana, eu vejo teu rosto no frasco de acetona. Juliana, eu lembro de você quando eu como azeitona. Logo depois de cair.